Bueno, de 3534, radar de colagem, sul para nível de voo 330, via César Puca. Cruzado, sessão nível 330, saída Puca, 4234. Através de Águas Claras, vai abortar as águas, cruz direta de Candeias, é presente, Mike Litoral. Presidente. Salvador, azul 49-8-2-3-0 para 160. Bom. 4981, a sua identificação, deixa eu ver a chegada bom para quanto no pé e o ajuste no 017. Liga bom, 4000-17, azul 49-8-1. Salvador, 4753, pode ser. 4753, retorno à identificação, deixa eu ver chegada bom para o nível de voo 050. Chegada bom, 050, 4753. Papango, Oscar, Papa Golf, informe seu estimado de pouso. Está estimando o pouso 1105. Copiado. Azul 4334, sem sucesso, 1285. 2195, decimal 45. 2545, 4334. Eu gosto do CEASA para o cruzamento do campo 14. Quanto 981, cancelando a restrição de altitude em Pelô, eu já para 2 seu peso e ajuste no 017, autorizado e ele é que foi da pistão no 0 e forma estabilizado. Cancelada a restrição em Pelô, recebo para 2000, mobile 300, contará estabilizado, azul 4981. Está passando o Oscar Papa Golf? Qual foi o teste de cancelamento? Oscar Lopato. Sim? Lopato. E Cipó? Cipó. Patango Oscar Pagou, serviço radar encerrado, chama o centro Recife, né? Sequência 125, decimal 45. Patango Oscar Pagou, copia o controle. Amigo. Acho que o litoral com a torre 1, o noite do final, não sei. O noite não tem como mais, litoral. Em Salvador, muito bom dia. Papapapá, mais de 5 graus. Então, de altitude em Pelô, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 017, autorizado o ILSX se adapta no zero, e forma estabilizado e reduzido para 200, vai ter um tráfego a 10 milhas à sua frente, o ECO 190. Relativo, reduzindo centro do tráfego, descendo a 2.000, o da 47531, o tráfego na visão. Azul 4981, torre 1, 1, 2, 9, 5. Salvador, azul 4981. 4981, informação de tráfego. Helicóptero, litoral, setor norte do aeródromo, 500 pés, no interférico aproximação. Estou localizado, pistola 0, vento 150 graus, 09 nós. Livre, pouso 10, azul 4981. Litoral, informação de tráfego. Embraer 190, final da 10, 2007, estou autorizado. Reporte no través norte da Torre Salvador. Bom dia, prossiga. Bravo, Serra Serra, decolou de Serra de Jacuíde, está com destino no Serra Luiz de Alfa Lima, único comando, 510, acionado 0226. Seja por meu braço, Serra Serra, mantém as regras de voo visual na escuta do controle. Faça cruzamento entre Simbra e Duna, fique atento a um Airbus 320, hora próxima Duna. Tráfego vai cruzar entre Dunicimbra e 500 pés, o Bravo Serra Serra. O setor, aguardando a autorização para cruzar o campo. Mantendo o setor, Mike, literal. 3, mantém ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 273. Bravo Serra Serra, temos um helicóptero à sua esquerda, o número 44, mantendo 500 pés. Está ciente do tráfego, porém, Novo Zéu vai ficar atento, Bravo Serra Serra. Sobrela, referência dos altos. Litoral para tráfego adicional, Airbus 321, agora final de 3 milhas, pistola 0, mantém o setor aguardando autorização para cruzar o campo. Já mantendo o setor, já avisou, se autorizado, agiliza o Mike Litoral. Agiliza o Mike Litoral para manter o setor. Já mantendo o setor, Mike Litoral. Fique atento ao helicóptero na sua posição de 10 horas, um Romeu 44, mantendo 110 na antena sobre cima. Certo. Está estabilizado? Agora. Olha a torre em 1-8 decimal 95. 2-4. Sala 5-3, direita, Sala 1, 2-1, decimal 9. 3-1, 9, azul, 4, 9, 8, 1. Acorde 753, fogo autorizado, pistola 0, vento na 60 grau, 09 nós. Se for 90, 4753. 753, tráfego à sua esquerda, helicóptero mantendo 500 pés no setor norte, sem interferência com a sua próxima foto. Beleza, 4753. Confirme. Helicóptero à sua esquerda, mantém o setor 500 pés, sem interferência com a sua aproximação. Ok, tá certo, obrigado. Aqui, o tráfego visual, qual é a coisa no final do ano zero? Visual já superado, foi autorizado a retaguarda dele, vai com o produto Pitossu. Autorizado, Mike Vitor Alfa, cruzar a final do ano zero, a retaguarda do tráfego, aposte na vertical do setor de sobrevoo. A Mike, agora estou mesmo agilizando, Mike, Vitor Alfa agradece. Confirmando sobre a paralela, Mike, Vitor Alfa. Afirmo, região da Orlando Gomes, através da paralela, Mike, Vitor Alfa. Ok, prossiga para o setor, aposte na vertical, Mike, Vitor Alfa. Prepara na vertical, Mike, Vitor Alfa. Saí do 229, essa identificação, vou direto ITAC para interceptar a chegada do LED 1 e reporta aparecido. Positivo, direto ITAC, reportará aparecido 2229. Obrigado. Concluído, já está em troca no setor. Gente, não atrapalhe no setor, tem entrega-se livre. Isso, já é ingresso, já está. O passageiro agora é no ideal aparecido 2229. Passarei 2229, desça, para o nível de voo 050. 050, passarei 2229. 4753, solo 56, nível direita, taxa eco, chame 121-29, solo. Azul 2783, vento 170 graus, 11 nós, decolagem autorizada para esquema zero. Decolagem autorizada no 0, 273. Vitor Alfa, chama o controle em 119.8. Aqui Vitor Alfa, me escuta? Me escuta, passando o estádio Pitossu agora, Mike Vitor Alfa, aguardando transferência. Chama em 119.8, controle. Controle grato, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, prossiga. Passei estádio Pitossu, vertical da paralela através da do CAB, vai manter o setor Mike Vitor Alfa. Escuta do controle. A sua, Mike Vitor Alfa. Programador Ego 2703. Azul 2783, contato radar na decolagem, se você viu sair da Bruno, nível 160, cancelada a restrição. Via Bruno, cancelada a restrição, pode manter o 160, 2783. repetida. SSH para o 204, mantenha a regra de voo visual, reporte fora da barra. Série do 2229, desça para 2000 pés, ajustando de área no 7, autorizado elétrico 3, reporte estabilizado. Ok, 2017, pode olhar estabilizado, passageiro 2229. Azul 783, informação de tráfego, 11 horas, 29 milhas. Rumo Nordeste, passando a nível de voo 100 em descida. ATR-72. ATR-72-229, informação de tráfego, 12 horas, 27 milhas, rumo Oeste. Passando a nível de voo 060 em subida. ATR-72. Ciente, ou passa de 2229. Para o táxi. Autorizado, táxi é poste no ponto de espera da Oscar, ajuste 1-0, 1-7. 1-0, 1-7, ajuste, recusar a ponte de espera da Oscar, Oscar Maikec. 0-0, o limite é ultrapassar o nível de voo 090, após voo direto elétrico. Voa direita, proa 300, limite passa nível 090, após voa posição Aleph, azul 783. Oscar Maikec, autorizado. A linha E decolar pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 0-7 nós. Azul 783, tráfego superado, voo direto Lefa. A primeira fila de conquista, quando possível, para 2783. 2783, inicialmente Lefa, será coordenada para de conquista. Gente, inicialmente vai ser Lefa, aguardando o fila de conquista, 2783. Autorizado direto conquista. Direto conquista, 283. Mike Yankee decolando 06, segue no corredor cheio, na vertical do farol está bom, chama o controle 119, décima 8. Virado para a curva direita, corredor axé, chamando a controle 119-8, acho que é Mike Yankee. Fala, meu Oscar Mike Yankee, por aqui, vem sobre a luz de voo visual, meu pé é direto Manati, eu passo livrando a TR. Direto visual, meu pé é Manati, eu passo livrando a TR, Oscar Mike Yankee. Conta aí, Salvador, é o papapapá, Mike Vitor Alfa, do estado de Pituaçu, pra sobrevoo na região de Orlando Gomes. Escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle. Vai adentrar. Fica entre paralela e farol de tapão no Mike Vitor Alfa. 098. Vitor Alfa, mantenha ainda o setor. Tem um ATR em aproximação. Agora a coordenação 14. Guardando coordenação com a torre, vai comprando o litoral sul. Vendo autorizado ingresso, a parte aérea pronto, pistão 7. 895, agradece, Mike Vitor Alfa. Novamente, papapapá, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, prossigo. Está ciente da aeronave no final, está mantendo seu litoral sul. Tem intenção de sobrevoo sobre Orlando Gomes, já próximo ao local. Ciente, Mike Vitor Alfa, mantém o setor sem se aproximar da final do ano zero. Reporte para o abandono do setor. Vai manter o setor? Tem necessidade de aproximar da final no zero mais próxima paralela? Vai aguardar a autorização, Mike Vitor Alfa. Bom dia, passaria 2229, visual com a pista, tremais travado. Passaria do 2229, tráfego avistado, formação sua direita, helicóptero mantendo 500 pés, próxima linha do litoral, sem interferência com a sua aproximação. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista 10, eu passaria 2229. Posição alinhado, aeronave na final da pista no zero, aproximadamente 4 milhas fora. Tráfego nacional já superado, quando autorizado, Mike Vitor Alfa. Autorizado, Mike Vitor Alfa, prosseguir para a vertical do setor de sobrevoo, reporte na vertical. Viu, Mike Vitor Alfa? Gente, graças, Mike Vitor Alfa. Considerado sobrevoo, Mike Peter Alpha. Excelente, Mike Peter Alpha, chame para o abandono do setor. Tomará totalmente condicionado aos seus tráfegos, Mike Peter Alpha. Observador, chama 312, 0218, pronto. Chame a 312, adiciona a identificação, desça para nível de voo 050, voa direto ao SAP, com high speed de 47. Então, o Ecos 1 novembro, decolagem autorizada para o Estuno 7, ou vento 1 no 50 graus 07. Bom dia, até 3304, cruzou 225, ao nível de voo 60, com a Juliette. 3304, aciona a identificação, dessa via chegada a Bonf até 4000 pés, ajuste no 018, redução para 2509. 4000, comida 18, na Bonf, redução 250. 10, é ponte visual comigo. Reporta na visual, West 1. Vitor Alfa, informe o tráfego Papa Alfa 31, decolado agora da pista no 7, vai seguindo o corredor Axé, a 1 no meu pé, já posto visão. Já visual com tráfego mais literal. Novembro, suba até o número 10, aguardando liberação ao 05. Novembro, número 3. Já viu o helicóptero? Será que usou o novembro? Afirma aqui, senhor, agora. Gente, chama o controle de 119 decimal 8 no corredor da chave. 208 na UF. 198. 198. 198, bom dia. O Eco do Novembro decolado na sua escuta. Está com o Eco do Novembro, prossiga. Decolado na sua escuta, Felipe. Eco do Novembro, mantendo o Itaísco do Axé, Versace Faro da Bar. Novembro, autorizou 2,5, Felipe. Bom, direto. Ideal. Ideal. Oscar Mac Yank, frequência livre para autocoordenação. Número 90, confirmando a razão da 250. Número 90, autorizado direto até subida até 3500 pés. Chame o centro Recife, frequência 1.26.0, alterna 1.28.8. Recife 260, 288, é a sua 278 para responder. Bambino sobrevoa, agradeço a colaboração, vai manter o litoral, Mike Litoral. Chefe, se afasta até onde, Mike Litoral? Vai manter o setor, aguardando instruções da emissora, Mike Litoral. A DLA do litoral se afasta até onde, não compreendi, Mike Litoral. Vai manter o setor de Piatã em ordem, aguardando novas instruções da emissora, ou Mike Litoral. Gente, então mantendo a escuta, é forte na vertical de Piatã, Mike Litoral. Já na vertical de Piatã, Mike Litoral. Gente, chama o abandono do setor. Chamará, grato, Alfa. Zona 312, informação de tráfego, 1 hora, 24 milhas, rumo oposto. Acionando agora 3.010, subindo até 3.500.10, a pausa 3.1. Funcionamento 3.1.2, continua. Exclusão 90, informação de tráfego, 12 horas, 22 milhas, rumo nordeste, passando no nível de voo 08, início do técnico de voo 050, Airbus 320. Papapá, Mike Litoral. Prossiga. Atenção, cruzamento do eixo da 1-0 para o setor norte, Mike Litoral. Gente, autorizado da presente prosseguir para o setor norte, Mike Litoral, cruzando a final da 1-0. Apresente setor norte, grato, Mike Litoral, aguardando a transferência. Gente, confirma o próximo setor de sobrevoo. Vai prosseguir, retorno à base, Elicia, Mike Litoral. Consegue para Elicia para pouso? Afirmo, Mike Litoral. Gente, aguardando a transferência então, Mike Litoral. Aguardando Alfa. Chama o próximo deparagem, caça 2-0-6. Número 2, após o TAC, testa para 2 mil pés, ajustando agora no 8, autorizado e lança que foi repartibilizado. 2 mil após o TAC, 22, estão fazendo essa troca. Abandonando a sequência da torre, Festival de Cajazeiras, com o PROD do LC, o Mike Grau. Executivo November 7, copiado no 065, estima pouso no 140. Será a resposta visual com local de pouso. Reforçará a alfa. São 3304, reduza para 2209. Mais um dia, são 3304. No 0, vento no meio, 0 grau, 06 nós. Já está, cruzeando, já antecipou um pouquinho. Sérgio, dia com a Mike Litoral. Papapá, Mike Litoral, frequência livre. Micro frequência, Mike Litoral. Vou seguir o tráfego que está na sua posição 12 horas, 1,3 milhas, rumo nordeste, passando 3 mil pés agora em descida. É um Airbus 320, agora com 190 de ground speed. Negativo, só se a gente vai se formar esse horário, vai seguir. Também cuidado 7, decolado 25, chama o controle de Salvador 119, decimal 8, bom voo. Pará, 189, o Olympus 07. RG4 não pode servir, ou está 3304? 3304, autorizado até 3 mil pés, ajustando 0 no 8. Com 3, é, 3 mil pés, com medidas 8, é 3304. Com 3304, tráfego anteriormente informado agora com 1,65 de ground. Tem quanto pode reduzir? Tem, mas eu já reduzi para 180 aqui já, está pendurado. Gente. E visual com o mesmo também.